MCW, guerreiro de valor. Essa é minha vida, meu momento é o que eu sou. Construa sua história, busque a sua trajetória e faça valer a pena todo o caminho percorrido. Sua glória. Meu dia a dia é ser forte guerreiro, que levanto cedo e corro atrás do meu dinheiro. Olhe por mim, Senhor, me ilumine por favor. Já são 5 horas, o relógio despertou. Lá vou eu e minha marmita na madrugada fria. SP São Paulo, já amanheceu o dia. Um café, um leite, um pão, a minha alimentação. Obrigado, Senhor, por esta refeição. Eu dou maior valor pra isto, Deus me ensinou a lutar e por isso não desisto, mas sempre aqui persisto. Não tenho mar de rosas e nenhum paraíso, mas tudo na raça, eu posso, eu conquisto. É tempo de conquista e tempo de triunfo. Estar vivo a cada dia é o que me preocupa. A verdade é minha espada e Deus é meu escudo. Estas são as minhas armas pra vencer o mundo. Me mostre joias caras, dinheiro e muito lucro. Passo como eu estiver, mas eu não me iludo. De Deus eu me orgulho, com Deus o pouco é muito. Sem Deus o muito é nada, essa é minha caminhada. Não troco por balada, não troco por mulher. Eu sei muito bem o que muitas delas quer. Agora meu irmão, preste atenção porque tá osso. Lutar pra conquistar e perder tudo de novo. Neste mundo é nosso foco, tudo dura pouco. Mas quando eu morrer, viverei algo mais novo. Em outra atmosfera, logo vencerei a guerra. Salvação que me espera, buscarei uma herança eterna. Tudo nessa terra passa e perde seu valor, mas o que eu espero está com meu Senhor. Meu Senhor, por isso meu irmão, meu valor conquistou. MCW, aqui estou, mais um guerreiro do Senhor. Nessa terra você vale o que você a tem. A minha fé em Deus, aqui vai mais além. Por isso meu irmão, meu valor conquistou. MCW, aqui estou, mais um guerreiro do Senhor. Nessa terra você vale o que você a tem. A minha fé em Deus, aqui vai mais além. Eu sei que muita gente aqui de mim falou que na frente sou legal, mas por trás me apunhalou. Mas nada disso aqui me abalou. Eu vou continuar como Deus me ensinou. Sempre bola pra frente, tenho orgulho de ser crente. Não importa o que falam, não importa o que pensem. O que me guia agora é minha consciência. Pra perto de Deus e bem longe da doença. Assim vou caminhando de cabeça erguida. Em meio aos obstáculos lembro da autoestima. Muitos aqui dizia que eu nada valeria, mas Jesus mostrou pra mim o meu valor um dia. Não sou igual o irmão da mente poluída, que vive em desunião e vem causar intriga. Aqui doença pura contamina e contagia. Não se misture a esses, senão cê perde a vida. É bem-aventurado aquele que lutou, honrou e deu valor. Não se manipulou na hora da minha angústia, na hora da minha dor. Eu vou que vou na fé, clamando pro meu Senhor. Faço o que for possível pra me manter vivo no meio dos lobos e dos inimigos. Sabedoria e estratégia, esta é a minha meta. Pra conquistar espaços e vencer a guerra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois de tanta luta, ele cura suas feridas. Ele me espera, não vou desanimar e nem me acomodar. Eu tenho que lutar, devagar eu chego lá. E quando eu chegar, eu quero estar em primeiro lugar. Não posso dar motivo pros rock vim falar quem eu fui, quem eu sou, por onde devo andar. Em meio ao sofrimento, continuo persistindo. Ainda quero ver meus inimigos me aplaudindo. Com Deus vou caminhando de cabeça erguida, sempre valorizando o que me deu a vida. A vida, MCW, aqui estou, mais um guerreiro do Senhor. Nessa terra você vale o que você tem. A minha fé em Deus, aqui vai mais além. Por isso meu irmão, meu valor conquistou. MCW, aqui estou, mais um guerreiro do Senhor. Nessa terra você vale o que você tem. A minha fé em Deus, aqui vai mais além.